O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo vindo à sua pátria, ensinava os habitantes em sua sinagoga, de sorte que, impressionados, diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e os milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não estão todas entre nós? Então, de onde lhe vem tudo isso? E era para eles uma ocasião de queda. Jesus lhes disse: um profeta só é desprezado em sua pátria e sua casa. E ali não fez muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Beija sua vida, vai se assentando e vamos cantar. E ali Jesus não fez muitos milagres, porque eles não tinham fé. Você ouviu? Foi a última frase do Evangelho que foi proclamado. E ali, naquele lugar, ele não fez muitos milagres. Por quê? Porque eles não tinham fé. Se eles tivessem fé, Jesus teria podido fazer muitos milagres. É uma coisa impressionante. Jesus foi como que impedido de fazer milagres pela falta de fé deles. Meus irmãos, eu fico impressionado quando eu vejo que toda a situação que o mundo passa, que a nossa sociedade está enfrentando, é porque nós homens, e mulheres da igreja, não temos tido fé. Você se lembra? O próprio Jesus disse: mas quando o Filho do Homem vier, encontrará ainda fé sobre a terra? Quando o Filho do Homem vier, ele encontrará ainda fé sobre a terra. O próprio Jesus estava dizendo que, infelizmente, quando se aproximassem os tempos da vinda dele, a fé iria diminuindo, a ponto de acabar. Claro, a fé não acabará na face da terra, mas ela diminuirá tanto que não vai se conseguir mais experimentar, sentir a presença, o valor, o poder da fé sobre a terra. Eu preciso dizer hoje com muita dor no coração: a nossa humanidade está enfrentando tudo que enfrenta. A nossa sociedade está passando por toda essa situação calamitosa de crise, porque, infelizmente, a nossa crise não é de dinheiro, a nossa crise não é financeira, a nossa crise é de fé. Deixa eu dizer mais, a nossa crise é de homens e de mulheres de fé. A nossa crise é porque homens que governam o mundo, homens que dirigem o mundo, homens que têm decisões sobre as situações do mundo, precisam ter fé. Mas, infelizmente, nós estamos sendo dirigidos, governados por homens e mulheres que não têm fé. Mas não vamos culpar o governo, não vamos culpar as grandes potências do mundo, não, porque também dentro do nosso pequeno mundo, dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, onde quem manda somos nós. Nós dizemos com razão, na minha casa mando eu. Na minha casa mando eu. E muito homem, com gritos, com brutalidade, com xingos, diz isso em casa, na minha casa mando eu. Então, infelizmente, porque os que mandam em casa, porque os que têm poder de decisão na própria casa não têm fé, não têm agido com fé, é por isso que nós enfrentamos toda esta situação. Não se perturbe você, que talvez seja desempregado, e que talvez até tomasse que eu falando isso, eu estou dizendo que você está desempregado por isso, porque você não tem fé, porque você não é uma pessoa de fé. Não sou isso que eu estou dizendo. É a consequência da nossa fé, consequência de toda a nossa falta de fé que gera esta crise no mundo. E daí, muitos de nós ficarmos desempregados. O desempregado em si ele não é culpado. Ele acaba sendo vítima de toda uma situação de falta de fé. Por isso, meus irmãos, todos nós precisamos retomar a grande graça, o grande dom que é a fé. Porque deixa eu dizer, fé nós temos, todos nós temos, nós que fomos batizados, pessoas talvez não batizadas, elas poderiam dizer que não têm fé. Mas quem é cristão, quem foi batizado tem fé, porque a fé é um dom de Deus e esse dom nos foi dado no nosso batismo. Nós temos. O que falta é usar esta fé. E porque a gente não usa, veja bem, porque a gente não usa, a fé começa a diminuir, a ponto de talvez até mesmo acabar. Pelo menos não percebermos mais os seus efeitos. Hoje é preciso que o Senhor ressuscite a nossa fé. Diga comigo, ressuscita, Senhor, a minha fé. Eu preciso ser uma pessoa de fé. Eu quero ser uma pessoa de fé. Senhor, eu tenho fé. No batismo, eu recebi o dom da fé. Eu quero ter fé. Eu peço o dom da fé. Obrigado, Senhor. Eu me decido hoje a ter fé. É uma decisão. Eu vou ser uma pessoa de fé. Amém. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu já imponho as minhas mãos sobre os meus irmãos e irmãs, pedindo, Senhor, derrama sobre eles durante toda essa missa. É o principal presente, é o principal dom. Nós estamos pedindo, Senhor, emprego. Para quem não tem emprego, e emprego para muita gente, Senhor, espalhada por esse Brasil, que precisa de um emprego, precisa de uma ocasião de trabalho. Mas ainda antes de pedirmos, Senhor, emprego, nós precisamos pedir a graça que atinja a crise maior, a crise de fé. Senhor, dá-nos fé. Senhor, dá-me fé. Repete comigo, Senhor, dá-me fé. Senhor, dai-nos fé. Eu creio, Senhor. Mas vem em socorro à minha falta de fé. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Meus irmãos, eu preciso dizer uma coisa muito importante. O que está acontecendo no mundo tem causas. Então nós todos temos que aguentar. E é por isso que eu estou dizendo que falta a nós é fé. E ainda mais daqui para frente, nós precisaremos muito mais de fé ainda para poder enfrentar aquilo que vem. Porque se eu dissesse para você, gente, põe um agasalho porque está frio. Não está, graças a Deus. Mas podia estar. Podia estar lá. Mas preparem os próprios agasalhos. Porque daqui para frente, nesse mês de junho, julho, eu não estou dizendo que vai ser, é só um exemplo. Nos próximos meses de junho, julho, vai fazer muito frio, preparem os agasalhos. É claro que você precisaria começar a preparar os seus agasalhos. Eu estou dizendo, Gente, nós já estamos com carência de fé. Falta fé no mundo. Falta fé na humanidade. Falta fé na igreja, dentro da igreja. Falta fé. E por isso, nós passamos por toda essa situação. E daqui para frente, vai ser mais difícil. Vai ser mais duro. Vai ser mais duro. A situação vai ser mais difícil. Comparando, vai fazer mais frio. Portanto, eu e você precisamos ter mais fé. Os dois sistemas que regiam o mundo, que regiam a humanidade, os dois sistemas econômicos que regeram o mundo, precisam cair. Porque os dois sistemas não se basearam em Deus. Não se basearam na fé. Não se basearam no amor. Mas, pelo contrário, se basearam no egoísmo. Não vieram de Deus. Vieram do príncipe deste mundo. Um primeiro sistema já caiu. O comunismo. E nós vimos como ruiu o comunismo. A queda do Muro de Berlim foi um sinal. E nós já estamos celebrando aniversários da queda do Muro de Berlim. A cortina de ferro, graças a Deus, caiu. E como o mundo aplaudiu quando caiu a cortina de ferro. O sistema comunista esboroou. Acho que você sabe o que é esboroar. Aquilo vira pó e implode. Implodiu tudo. Nós não imaginamos o que está passando hoje a Rússia. Nós não conseguimos imaginar perfeitamente o que a Rússia está passando hoje e os países que foram comunistas. Esboroou o sistema comunista. Mas deixa eu dizer uma coisa muito importante agora. O sistema que continua ainda, do qual nós, povos ocidentais, nós povos também aqui das Américas vivemos, o sistema que está imperando na humanidade hoje, que é o capitalismo, ele também precisa cair. Não sou eu que estou dizendo que ele precisa cair. Não sou eu que estou desejando, nem eu estou dizendo que nós devemos fazer alguma coisa para derrubar o sistema capitalista, porque não fomos nós homens que fizemos alguma coisa para o sistema comunista cair. A humanidade mesmo surpreendeu-se. Os magnatas do mundo, os grandes do mundo, os diplomatas do mundo, os chefes de nações se admiraram quando eles viram diante dos olhos deles estarrecidos o sistema comunista cair, o Muro de Berlim ruir, a cortina de ferro desaparecer. Igualmente, gente, e aí está o importante. Quem vai derrubar esse sistema não é homem algum. É o próprio sistema em si que vai cair. Deus também não é o autor, não é Deus que está fazendo isso, não. Claro, o sistema comunista caiu, porque orações e orações e orações subiram ao céu. O Papa João Paulo II teve muita importância nisso. Ele foi, mais do que tudo, grande orante. Até acusam o Papa que foi ele quem fez cair o sistema. Não, não foi ele que fez coisas para cair. Ele apenas foi seguindo as moções do Espírito Santo. Mas ele era o grande orante, o grande orante, o grande orante, que unia as orações da humanidade inteira, da igreja inteira, e diante dos olhos do próprio Deus, o sistema em si caiu, porque o príncipe do mundo perdeu o seu poder, perdeu a sua força dentro daquilo que era o sistema comunista, então ele ruiu por si. O outro sistema, que é o capitalismo, onde nós estamos vivendo, e todos nós estamos no sistema capitalista, todos nós. É o sistema que reina ainda. Por que capitalista? Porque tudo se baseia no dinheiro. Tudo se baseia no capital. E é com dinheiro que se ganha dinheiro. O dinheiro não é mais fruto do trabalho, mas é o dinheiro, dinheiro, dinheiro. É só ver a questão dos investimentos. Os grandes investidores nem aparecem. Eles trabalham até mesmo pela internet com seus computadores. Eles nem precisam dar a cara. Talvez nem se saiba, ele tem apenas lá os sinais deles, os dígitos deles, que indicam o número deles, mas nem talvez os nomes deles apareçam. E eles controlam. E nós vimos as várias crises pelas quais a economia passou, porque os investidores iam para cá e iam para lá e levavam o mundo para cá e para lá. Me desculpe fazer essa comparação, mas é isso mesmo. É como um carro, como um caminhão cheio de boi, em que de repente os bois todos resolvem pender para um lado e o coitado do caminhão quase cai daquele lado, é capaz de cair mesmo daquele lado. E de repente os bois resolvem mudar e vêm todos para o lado de cá. E o boi é um bicho vivo, né? Um animal. Ele vem para o outro lado e o caminhão pende e quase cai e pode cair mesmo para aquele outro lado. Gente, o mundo está assim. O mundo está assim. Porque os investidores são essa boiada que levam a economia para lá, levam a economia para lá, levam o mundo para cá, levam o mundo para lá. E nós estamos dançando nisso. E dançamos mesmo. Você conhece a expressão do povo, você dançou, né? E nós dançamos. Os desempregos estão aí por causa disso. A crise econômica está aí por causa disso. Nós estamos dançando dentro do baile daqueles que levam a economia para cá, a economia para lá. Esse sistema, baseado todo na ganância de poucos que ganham absurdamente. Esse sistema baseado na corrupção. Claro, deixa eu dizer, não é porque a ganância de poucos está fazendo esse grande estrago que nós deixamos de ser gananciosos. Ambiciosos, não. O nosso coração continua ganancioso, continua ambicioso. Ele pegou esse bichinho, esse vírus da ganância, da ambição, e todos nós, infelizmente, temos um coração possuído por esse bichinho danado que é a ambição, que é a ganância. Igualmente, gente, não pense que a corrupção é dos outros. Infelizmente, esse vírus pegou também o nosso coração, e nós temos sido pessoas que vivem em corrupção. Talvez não sejam grandes corrupções, mas são corrupções. E é por isso que o mundo vai mal. É por isso que as finanças estão como estão. É por isso que acontece tanto e tanto e tanto e tanto desemprego. O desemprego é apenas uma consequência desta situação. Por isso, esse sistema, que é o sistema do príncipe do mundo, esse sistema baseado todo na ganância, na ambição, esse sistema que está todo ele baseado no egoísmo, no ego, eu, ele vai cair. Digo mais, como o primeiro sistema que foi o comunismo caiu, ele vai cair também, vai cair diante dos nossos olhos, vai cair diante dos nossos olhos. E veja, os abalos que nós estamos sentindo, as consequências que nós estamos sentindo, são apenas os primeiros sinais, gente. Assim como a mulher que vai dar à luz, ela começa a dar os sinais. E graças a Deus, todos ficam na expectativa que a criança vai nascer. Igualmente, os sinais já estão aí muito claros que esse segundo sistema vai cair proximamente. E graças a Deus, não fique assustado não. Vai cair porque tinha que cair. Na hora que também esse segundo sistema cair, nós veremos a glória de Deus. Nós veremos a glória de Deus. Gente, os dois grandes sistemas, o primeiro que bania Deus, que não queria saber de Deus, que era um sistema ateu, que tinha escolas de ateísmo, o comunismo, e esse segundo, que igualmente é pagão, somente que ele fez uma outra coisa, ele fez do dinheiro o Deus. E fez com que o mundo inteiro vivesse em função do dinheiro. Deixa eu dizer, todos nós, também nós de igreja, também nós cristãos, também nós católicos, também nós padres, em parte nós somos também idólatras. Vivemos em função do dinheiro. Consagramos a nossa vida, o nosso trabalho em função do dinheiro. O dinheiro não é apenas o fruto do nosso trabalho, não. O dinheiro é um objeto de especulação, é um objeto de ganância, de ambição, de conquista. Nós acabamos sendo idólatras. E essa idolatria precisa cair. Quando o primeiro sistema que já caiu, cair. Já caiu. Quando o segundo sistema cair, nós veremos a glória de Deus, porque daí sim o Senhor poderá implantar o seu reino. Eu sei que todos nós nos assustamos, porque nós estamos vivendo nesse sistema. Vai ser doloroso, mas é preciso que ele caia também. Então, agarre-se no banco, agarre-se na cadeira, porque ele vai cair. E os sinais já estão muito claros que, graças a Deus, ele vai cair. Eu não sei o que vai acontecer. Não sei sinceramente e não posso dizer o que vai acontecer para que esse segundo sistema caia também. Você viu, ninguém esperava e de repente caiu o sistema comunista. O muro de Berlim caiu. A cortina de ferro caiu. O que vai acontecer eu não sei. O que nós precisamos pedir muito a Deus são duas coisas. Primeiro, que nós e que muita gente conserve a fé. Porque assim como aconteceu quando caiu o muro de Berlim e o sistema comunista, a cortina de ferro, houve um longo tempo de crise e foi muito doloroso para eles. Nós, do mundo ocidental, vimos aquilo, nos alegramos com aquilo, porque nós não éramos sistema comunista, aplaudimos aquilo, mas eles viveram a crise. Quando cair o sistema no qual nós estamos vivendo, gente, nós passaremos pela crise. E vai ser muito duro. Nós estamos há muito tempo acostumados a esse sistema egoísta, ganancioso, corrupto que é o capitalismo. É só ver os escândalos diários do Brasil. Mas só que os escândalos diários do Brasil não são só do Brasil, não são do mundo. É que nós não estamos nas outras nações, onde eles falam das corrupções das outras nações. O Brasil apenas está mostrando o que acontece no Brasil. Mas nós estamos num mundo corrupto. Quando esse sistema cair, e precisa cair, ele vai cair, nós passaremos pela crise. Então, precisaremos de fé. Diga comigo já agora, eu preciso de fé, Senhor. E eu vou me preparar agora. Eu preciso ter fé agora. Eu preciso encher os meus celeiros com fé agora, para que quando chegar a hora difícil, eu já tenha no celeiro do meu coração a fé de que eu preciso. Dá-me a graça da fé, Senhor. Eu me decido a ser um homem de fé. Isto, uma mulher de fé. Eu me decido, Senhor, a ser uma pessoa de fé. Eu quero ser uma pessoa de fé. Eu creio, Senhor. Mas aumentai a minha fé. Venha auxílio na minha falta de fé. Então, gente, deixa eu resumir e sintetizar. Esse segundo sistema vai cair. Os sinais estão todos eles claros, iguaizinhos os sinais de uma mulher que vai dar à luz, que está próxima a dar à luz. Quando isso acontecer, nós passaremos por uma tremenda crise. Uma tremenda crise. Para atravessar essa crise, nós precisaremos ter fé. Senão, nós não vamos aguentar. Nós vamos sucumbir debaixo da crise. Mas se nós superarmos a fé, quem superar, eu disse mal, quando nós superarmos a crise, quando nós tivermos passado além da crise, nós veremos as maravilhas de Deus. Nós chegaremos à civilização do amor. Chegaremos. Porque terão caído os dois sistemas egoístas, os dois sistemas da ganância, os dois sistemas do príncipe desse mundo. Os dois cairão. Os dois. E nós, então, graças a Deus, chegaremos à civilização do amor. Que nos aguarda. Que nos aguarda. Mas para isso precisamos ter fé. Essa é a primeira coisa. Precisamos de fé para enfrentar o que vem pela frente. Segunda coisa, muito importante, é pedir ao Senhor que isso que vai acontecer seja o menos doloroso possível. O menos doloroso possível. Que a humanidade sofra o menos que puder. Que as nossas famílias soframos o menos que puder. Que for possível, gente. Porque eu não sei o que vai acontecer. Você percebe o cenário internacional. Há vários focos no mundo prontinhos para uma guerra. Você sabe que qualquer guerra que explodir vai ser uma guerra nuclear. Não vai ser guerra como essas que estão acontecendo por aí, em que vem bombardeios e bombardeiam para assustar. Isso é só ensaio de coisas antigas para dizer que existe poderio. Na hora que explodir uma guerra, mesmo, esta guerra vai ser uma guerra nuclear. E daí você vê, é a humanidade que está correndo risco. Eu peço a Deus que não seja através de uma guerra. Eu peço a Deus que não seja através de uma guerra nuclear. Peço mesmo, sinceramente. Quem sou eu? Mas eu peço ao Senhor para que não seja através de uma guerra nuclear. Mas que a humanidade vai passar por uma situação muito difícil, diante da qual caia esse sistema pernicioso, essencialmente mau, que é o capitalismo. Que isso vai acontecer? Vai acontecer. Que Deus nos conceda o meio menos doloroso. Senhor, que não seja uma guerra. Senhor, que não seja uma guerra. Eu conheço um cardeal do Brasil, e no Brasil existem vários, que contou para um grupo de pessoas que não faz muito tempo, o Santo Padre, que muitas vezes faz isso, que ele está na capela dele orando, orando intensamente, muitas vezes o Santo Padre, João Paulo II, ele se deita no chão, até ele abre os braços em cruz no chão, com aquela roupa dele branca, branca, branca, ele se deita no chão da sua capela. E com os braços abertos, quem vê, vê uma cruz ali. O Papa de braços abertos assim, o corpo dele formando uma grande cruz. Ele está clamando em voz alta, e o Papa tem uma voz forte. Não faz muito tempo, o Papa João Paulo II foi surpreendido. Pertinho da imagem de Nossa Senhora que está na capela dele. E voltado entre a imagem de Nossa Senhora e o Santíssimo Sacramento, ali no sacrário, gritando na capela, o cardeal nos contava que as pessoas se surpreenderam porque ouviram fora, e não é comum, o Papa fala em voz alta na capela dele, muitas vezes orando, e os que são dali, que estão próximos ao Papa, sabem disso e não o importunam, ele tem o direito de ser o grande intercessor da humanidade. Mas nesse dia, todos foram chamados a atenção e veio gente para ver, porque o Papa estava gritando. Quando chegaram a abrir a porta, o que o Papa gritava era o seguinte: ainda não, não pode ser já agora, ainda não, é preciso de mais um tempo, ainda não. O que que o Papa estava pedindo? Eu não sei. Esse cardeal dizia igualmente: eu não sei. Mas somente que nós temos que tirar as conclusões diante dos sinais. Deixa eu aproveitar a coisa, nós estamos vendo o padre falando a esses jovens. Ele faz sinais, e eles interpretam lindamente os sinais, eles estão entendendo os sinais. É preciso entender os sinais, e tomar a peito os sinais. Gente, nós somos pessoas inteligentes, nós estamos diante de sinais, nós somos como pessoas surdas e mudas. Mas precisamos ver os sinais. E os sinais estão aí, diante do Santo Padre, o Papa João Paulo II, que na sua capela particular grita: ainda não, é preciso de mais um tempo, é preciso de mais um tempo. O que é que nós tomamos daí? Tome você o que quiser. Deus deixou livre a nossa interpretação. Certamente o Santo Padre nos estava pedindo mais um tempo para cair o sistema capitalista. Certamente não, porque também ele deve pedir que caia, como é certo que ele pediu que caísse o sistema comunista. Mas se o Papa pedia tempo, é para nós termos fé. É para nós orarmos mais. Gente, não é à toa que Nossa Senhora tem pedido Em muitas partes do mundo, ela tem pedido lá em Medjugorje, é o sinal mais forte em toda a humanidade, que se reze, que se reze, que se reze. A todos os meses, no dia 25, Nossa Senhora aparece e dá a sua mensagem para o mundo, e todos os meses é rezem, rezem, rezem, rezem. O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos dormindo, nós estamos inertes, nós estamos, gente, como quem não entende os sinais, como quem não escuta, como quem não ouve, como quem não vê. Gente, todos nós vamos sofrer. Seja qual for a maneira pela qual esse sistema caia, todos vamos sofrer. Por isso, precisamos ser homens e mulheres de fé. E deixa eu dizer a última coisa, homens e mulheres de tempera. De tempera, fortes, firmes, em Deus. Para dizer outra palavra, precisamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Não é à toa que a grande graça que Deus está concedendo à igreja, que Deus está concedendo à humanidade, é o batismo no Espírito Santo, porque o que vai nos preparar para a crise, gente, não é nós nos prepararmos, não é nós sairmos por aí, estarmos nos altos das montanhas, fazendo comunidades, comunidades alternativas, não é isso que vai nos salvar, não. Não é nós criarmos um subterrâneo para podermos fugir nessa hora para subterrâneo. Não é isso que vai nos salvar. O que vai nos salvar será o batismo no Espírito Santo. E a hora de receber o batismo no Espírito Santo é agora. Assim como, para prepararmos para o inverno, não era na hora que o frio apertasse que nós íamos correr atrás de agasalho, mas tínhamos que armazenar agasalho agora. A hora de nós recebermos o batismo no Espírito Santo e fazermos com que os nossos recebam o batismo no Espírito Santo é agora. É preciso que as famílias, as nossas famílias, a minha família, a sua família, seja batizada no Espírito Santo, onde pessoa por pessoa seja batizada no Espírito Santo. Nós precisamos, gente, de cidades batizadas no Espírito Santo, de estados batizados no Espírito Santo. Nós precisamos de um Brasil batizado no Espírito Santo para não sofrer o tanto quanto precisaria sofrer. Nós precisamos, gente, de nações, nações inteiras batizadas no Espírito Santo, para que não se sofra tanto, para que tenhamos fé, para que tenhamos vértebra, para que tenhamos têmpera quando as coisas difíceis acontecerem. Quando as coisas difíceis acontecerem, é preciso ter têmpera. Nós precisamos ter têmpera para os tempos que virão. Precisamos ter têmpera para os tempos que virão. Para os tempos que virão. São José, valei-nos. Valei-nos, São José. Pela nossa família nós pedimos. Valei-nos, São José. Pelos nossos filhos nós pedimos. Valei-nos, São José. Pela minha cidade. Por cada uma das nossas cidades. Valei-nos, São José. Pelo estado onde nós habitamos. Valei-nos, São José. Pela nossa nação. O Brasil. Valei-nos, São José. Pela igreja. Valei-nos, São José. Nós estamos entendendo os sinais. Isso diga, nós estamos entendendo os sinais. Hoje esse padre nos foi dado de presente. Repete, hoje esse padre nos foi dado de presente. Hoje esses jovens nos foram dados de presente. Para nós aprendermos a ver os sinais. Precisamos ver os sinais. Interpretar os sinais. Seguir os sinais. O Senhor faz uma pessoa de fé. Eu preciso ter fé. E para isso, valei-me, São José. Intercede por mim. Intercede por nós. Intercede por todo esse Brasil. Intercede pela igreja. Para que tenhamos um grande derramamento do Espírito Santo. Um poderoso derramamento do Espírito Santo. Valei-nos. Valei-nos, São José. Valei-nos. Valei-nos, São José. Enquanto nós vamos cantando essa música do Espírito Santo, pedindo esse derramamento do Espírito Santo, os nossos sacerdotes vão passar no nosso meio, aspergindo a água benta. Sim, aspergindo a água benta. Deixa eu contar uma coisa muito bonita que aconteceu comigo. Há uma senhora que é promotora dessas visitas de Nossa Senhora três vezes admirável às casas. Onde é que ela está? Fica em pé você. Levanta a sua mão. Ela chegou para mim, é uma senhora do sul, que ela promove isso. Onde é que ela está? Isso, levante bem a sua mão. Ela chegou para mim e disse, eu apresento para o senhor e tal. Ela disse, Nossa Senhora visita o senhor hoje. Eu fiquei comovidíssimo, gente, porque hoje é 1º de maio. Foi Nossa Senhora dizendo para mim, através dessa imagenzinha, desse santuário. Inclusive é lindo, ele se fecha e ele se abre. E Nossa Senhora está aqui, é um santuário. Ela veio me visitar no dia 1º de maio. Ela veio visitar a Canção Nova no dia 1º de maio. Para partir desse dia, ficar conosco de maneira intensiva no mês de maio e ficar sempre conosco. Deixa eu dizer, não foi só para mim essa visita foi para você. Nossa Senhora está visitando você nesse 1º de maio. A esposa de São José está visitando você hoje. Está visitando você hoje, no dia 1º de maio. Ela está visitando a sua casa. Pena que nós não tenhamos televisão, mas você está vendo agora pelo rádio. Essa missa vai ser passada também, essa pregação vai ser passada também num outro momento pela televisão. Estou dizendo, Nossa Senhora está visitando a sua casa. Aceite, abre as portas, diga para ela, entra Nossa Senhora. Entra Nossa Senhora. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Sim, vem visitar a minha casa. Sim, vem visitar a minha casa. Antes que os tempos difíceis cheguem. Antes que os tempos difíceis cheguem. Vai ficando em pé, visita a minha casa. Visita a minha casa. Antes que a hora das trevas. Antes que as horas de trevas. Chegue para a humanidade. Cheguem para a humanidade. Visita-me, Nossa Senhora. Visita-me, Nossa Senhora. Visita a minha casa. Visita a minha casa. Visita esse Brasil. Visita esse Brasil. Visita a igreja. Visita a igreja. Visita o mundo. Visita o mundo. Visita-nos, Nossa Senhora. Visita-nos, Nossa Senhora. Pela vossa intercessão nós pedimos. Pela vossa intercessão nós vos derrame-se sobre a face da terra. Derrame sobre a face da terra. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Que tenhamos um poderoso. Que tenhamos um poderoso derramamento do Espírito Santo. Derramamento do Espírito Santo. Sim, um poderoso derramamento. Sim, um poderoso derramamento. Sobre toda a face da terra. Sobre toda a face da terra. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Os nossos sacerdotes vão aspergindo água benta. Você também na sua casa recebe a mesma coisa. Receba essa visita da mãe que intercede, que faz da sua casa um cenáculo cheio do Espírito Santo. Vem, vem, vem, vem, vem, braços erguidos, vem Espírito Santo, vem, vem, vem, vem, vem Espírito Santo. Mais uma vez, com toda a força, quero ouvir. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Força! Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Braços erguidos, pedindo. Em